Amarás o Senhor, o teu Deus, guardarás seus mandamentos, teus olhos virão sua grandeza e a força de seus sentimentos. No Egito ele te libertou, com um braço forte te guiou. As águas do mar se abriram e a vida nova ele trouxe. Guardai os mandamentos do Senhor, em cada passo, em cada clamor. A terra que mana as bênçãos do céu em nós vão fluir. Na sua presença vamos nos unir. No deserto ele é o pão e a água viva em nossa união. Cuidado sempre em seu caminho, a ira se acende, mas ele é carinho. Escreva em sua casa, em seu lar, ensine aos filhos a amar os mandamentos que ele deu, promessas firmes. As bênçãos do céu em nós vão fluir. Na sua presença vamos nos unir. Eis que hoje ele nos dá a bênção que nos fará andar. Não se desvie, não olhe pra trás. Somente em Jesus encontrará montes e vales, ele nos dará. Todo lugar que pisar será nosso lar. Guardai-nos corações suas promessas, em cada passo viver as nossas. Oh. Guardai os mandamentos do Senhor, em cada passo, em cada clamor. A terra que mana leite e mel é o dom eterno, é o nosso céu. Amando de todo o coração, servindo com gratidão, as bênçãos do céu em nós vão fluir. Na sua presença vamos nos unir. Amarás o Senhor, o teu Deus, em cada dia, em cada Deus. Guardai seus caminhos, oh, e a vida eterna, Ele nos deu.